Acabei minha pegando a você, minha baby, o que eu posso fazer? É que seus olhos brilham como estrelas. Tô gamadão em você, sei que você vai tentar me esquecer. Mas baby, isso não dá pra você. Talvez agora não seja o momento. Tenho esperança de ser você, carregando esses blocos na calça. Mesmo assim eu não fico feliz. O seu sorriso ele me faz rir. Me dá mais brisa que um copo de lean. Foda-se todas essas vadias rasas. É só você que eu quero aqui. Talvez você quer só um tempo sozinho. Então eu vou dar espaço pra ti. Talvez você não sinta mais nada real. Pensar nisso me deixa mal. Tomara que eu fico com você no final. Sua presença, minha baby, é legal. Sabe, eu só quero um amor real. Se não for você, baby, eu não quero. Quando passar Hello Kitty na tela, vai lembrar de mim, isso não é segredo. Você pode até achar outro mais bonito, mas não vai ser igual a mim. Só eu que posso te tratar assim. Sabe, eu gosto de encher de carinho. Mas se você quiser continuar desse jeito afastada, eu não posso fazer nada. Vou ter que seguir a estrada. Voltar aqui pra caso você quiser voltar. Quiser voltar, tentando fazer dinheiro com o tempo pra beber a gente gastar. Eu só quero saber de você, por isso que eu deixo todas essas pra lá. Só consigo pensar em você, e quando você parte eu começo a chorar. É tão bom olhar nos seus olhos, baby. Só você consegue me deixar crazy. Não tava pensando nem em relacionamento, só que você chegou. Só consigo pensar em você, e quando você parte eu começo a chorar.